A sua rádio onde você estiver e... Peraí, solta de novo aquela chamadinha ali que, ó, eu gostei dela, hein? Solta aí. É só neste sábado, na Transamérica Foz do Iguaçu, programa Fronte, última edição de 2016. É pra quebrar o balanço, é pra não deixar pedra sobre pedra. É programação que você não pode deixar passar. É só neste sábado, das 10 ao meio-dia, programa Fronte, última edição de 2016. Quem deixar passar só no ano que vem, não perca. Como é que se diz, Márcio Barreto? Aô, potência! É, não é Black Friday, não é Black Saturday, mas vamos abrir a porteira! Aí é bonito! Tchê, tchê, tchê, tchê. E muito bom dia a você que está na sintonia da Transamérica Foz neste sábado 17 de dezembro, última edição do programa Fronte nesta temporada de 2016. Ó, eu sou Guilherme Wojciechowski e semana que vem estarei de férias, né? Talvez em Aruba, talvez em Curaçao ou quem sabe aí no sofá de casa, né? Então eu peço sua companhia hoje em nome aqui de toda a equipe Transamérica Foz até meio-dia para essa edição, digamos, peculiar do programa Fronte, com muito pecúlio, digo, muito bom humor e muita operação, digo, muita descontração aqui nas ondas da sua rádio. E você pode interagir conosco através de diversos canais, 45988282828, é o nosso número aqui no WhatsApp, 3028-2828 no telefone fixo, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. E nesta semana que eu particularmente achava que teria como assunto principal a confirmação da impugnação do candidato Paulo McDonald Guizzi e a determinação por parte da Justiça Eleitoral de nova eleição para prefeito aqui em Foz, o jogo virou e a casa caiu para muita gente aqui na cidade. Impressionante, né? Isso porque foi deflagrada na quinta-feira a quinta fase da Operação Pecúlio, com o cumprimento de 78 mandados, sendo 20 de prisão preventiva, 8 de prisão temporária e 11 de condução coercitiva, além de mandados, né, de busca e apreensão em várias cidades do Paraná, em Brasília e em Pernambuco. O foco da operação, você já sabe qual é, denúncias de fraudes na execução de obras viárias contratadas pela Prefeitura de Foz do Iguaçu e também irregularidades em contratos firmados na área da saúde pública. A novidade da semana, digamos assim, não que esse assunto seja realmente novo, né, porque já tinha aparecido em algumas das delações premiadas, foi a deflagração da quinta e da sexta fase da Operação Pecúlio, tendo como foco aí as denúncias de que vereadores e outros dirigentes políticos recebiam por mês valores desviados a título de propina para que apoiassem determinadas iniciativas a favor da gestão do prefeito Reni Pereira. Pois bem, né? Foz do Iguaçu já era a terra do prefeito afastado e preso, dos secretários municipais presos e onde todo mundo aí fugia da reta quando pintava um convite para assumir uma secretaria, especialmente, né, na área de obras e da saúde. Agora, a nossa vergonha aumentou em outubro, quando o candidato mais votado nas eleições para prefeito, né, não pôde ser declarado vencedor por conta da impugnação da sua candidatura, que foi confirmada na terça-feira pelo TSE, ou seja, a cidade do prefeito afastado e preso não pôde ter prefeito eleito, né? Prato cheio aí para os piadistas de plantão. Mas a piada maior, né, a piada de muito, muito péssimo gosto mesmo, a piada piorou ainda mais nesta semana, quando simplesmente 12 dos 15 vereadores do município, dos quais aí 5 já eram réus na própria Operação Pecúlio, foram presos, incluindo 6 vereadores que foram reeleitos, né? E detalhe, né? Dos 3 que sobraram, 2 foram alvo de condução coercitiva na sexta, né? Para depoimento na delegacia da PF, e apenas um, o vereador Newton Bobato, conseguiu escapar do olho do furacão, não tendo sido citado, né? Pelo menos até onde se sabe, em nenhuma das denúncias de corrupção investigadas. E a pergunta inevitável é a seguinte, né? E aí, com que cara nós ficamos? E é por isso que, falando bem francamente, vamos ao que interessa, né? Como foi que cada um de nós, cidadãos e eleitores iguaçuenses, deixamos chegar a este ponto, né? Porque se o tapa na cara de agora não servir para mudar de vez essa burrice cívica que nos acomete, o que mais servirá? Que tipo de outras desgraças nós precisaremos aí para enlamear a nossa cidade até que finalmente o iguaçuense acorde e qualifique melhor o seu voto? Porque é impressionante, Foz do Iguaçu foi destaque aí na semana em toda a mídia nacional, de novo, né, por roubalheiras atribuídas a nossos políticos. Mais um pouquinho, a cidade, ao invés de Terra das Cataratas, passa a ser conhecida, né, nacionalmente como terra de político que vai em cana. Impressionante, né? Quem será que sobra? Porque na Câmara Municipal já virou jogo de resta um. Estaremos preparados aí para fiscalizar e evitar que isso volte a ocorrer na gestão que começa agora em janeiro de 2017? Olha, pense bem nessa resposta, hein? Fronte Transamérica, até meio-dia. E eu sigo em frente, e hoje nada vai me abalar. Sem olhar pra trás, eu vou na fé. Não, vi que tudo ao meu redor ia desmoronar. Como sonho, eu acordei em outro lugar. E eu senti que a estrela brilhou e nada faz parar. 6 horas da manhã, o sol me toca, com a paz que renova tudo em minha volta. O sol a noite inteira com a lua refletindo. No fim do túnel, a luz que segue o meu caminho. Já tá tudo pronto pra trip decolar. E na bagagem traz sorte pra somar. Pela sensação de liberdade eu conduzindo, limita seu pudor e libera seu limpio. E o jogo virou. Natal do Fronte! Ho, ho, ho, ho, ho! Aqui, o bom velhinho já chega de saco cheio! Ô, criançada chata do caramba! Papai Noel? Papai Noel? Papai Noel? Cadê você, bom velhinho? Ainda falta uma semana pro Natal, Papai Noel. Cadê você? Opa, opa. Deixa o Noelzinho aqui chegar, tomar uma aguazinha. Oh, oh, oh. Papai Noel, isso são horas de chegar, Papai Noel. O programa já começou, o shopping tá aberto. Eu sei, amiguinho. É que sabe onde esse bom velhozinho estava? Hein? Se acertar, ganha presentezinho. Oba, oba. No Polo Norte, Papai Noel? Polo Norte? No. Mais uma chance, amiguinho. Na fábrica que os duendes terceirizados trabalham e fabricam os brinquedos lá na China, Papai Noel? No, amiguinho. Perdeu de ganhar um presentezinho. Sabe onde o Papai Noel estava? Papai Noel estava na delegacia. Na delegacia, Papai Noel? Pois é, né, amiguinho? Afinal, se todo mundo aqui na cidadezinha é preso ou levado pra federal pra prestar depoimento, por que não o Papai Noel, né? Hein? Então, Papai Noel, é sobre isso que eu queria falar, Papai Noel. Sobre isso o quê, amiguinho? Meu depoimento? Não, só falo na presença do meu advogadozinho. Não, Papai Noel, eu queria falar sobre a nossa cidade, sabe? Eu quero fazer um pedido especial, bom velhinho. E que pedidozinho especial seria esse, amiguinho? Uma cesta básica? Não, Papai Noel. Um empregozinho pro seu papai? Não, claro que não, Papai Noel. Um videogamezinho pra você fundir seu cérebrozinho? Não, Papai Noel, nada disso não. Não quero um presente pra mim. Eu quero um presente pra nossa cidade, sabe? Eu quero que a nossa cidade tenha prefeito, tenha vereadores, Papai Noel. Mas que pedidozinho mais difícil, hein, amiguinho? Isso aí você tinha que ter pedido pros adultos lá nas eleiçõezinhas de outubro. Hein? Sou só o Papai Noel. Eu sei, Papai Noel. É que eu pensei que você podia resolver isso pra gente, né? Porque, pelo menos saco, você tem bastante pra esse povo puxar, né, Noel? Vou ver o que posso fazer, amiguinho. Mas primeiro, eu vou salvar a minha pelezinha, porque eu também fui indiciado na operaçãozinha. Natal do Fronte. Presente. De volta a qualquer momento. Em todo o Brasil. Transamérica. Família, família, família, família. Família é família, a família. Oh yeah! Programação musical aqui no front e... Ih, caramba, o que é que acontece por aqui agora, hein? Porque você não está vendo nada disso, claro, porque o rádio, infelizmente, não é imagem, né? Mas a luz começou a piscar agora aqui no estúdio. É... Caramba, estamos no ar ainda? Um, dois, teste, testando. A trilha sumiu do fundo. Será que ainda estamos no ar? Bom... Fazer aqui, né? Teste. Um, dois. Ah, mas não boto fé. Era só o que faltava. Tem um palhaço fantasiado de extraterrestre se materializando aqui no estúdio, só pra me tentar dar um susto, mas ó, essa não cola não, hein? Não adianta que não cola. Ou será que não é um palhaço? Enfim, né? Vou tratá-lo como um ET, ok? Vamos lá então, né? Bom dia, seu ET. O senhor não é aquele mesmo que já foi candidato a prefeito e acendeu o dedo no horário eleitoral aqui na cidade? Não é, né? Ih, rapaz, e agora como é que eu vou entender isso aqui? Caramba. Ô, ET, quer falar alguma coisa? ET, vamos lá, ó. Chamar o tradutor aqui, ó. Tradutor, dá um help aqui, ó. Vamos lá, o que o ET tá falando agora? Ele disse, terráqueo. Leve-me ao seu líder. Ah, mas fala sério, os senhores, né, ET, vamos lá, os senhores que vêm de outro planeta são muito sem graça, tá? Os senhores não sabem falar outra coisa, não? Sempre vem com esse papinho aí de leve-me ao seu líder, leve-me ao seu líder, ó, quer saber? Ó, fala aqui, ó, esse é meu líder, ó, minha mão, fala com a minha mão, tá? Ele está repetindo, terráqueo. Leve-me ao seu líder. Ah, tá, leve-me ao seu líder, mas que chatice isso aí, hein? Como líder, vamos lá. Líder, o senhor se refere ao quê? Solo, foto maquetalha. Ao líder. A quem manda em tudo por aqui? Vossa senhoria quer dizer, por exemplo, líder aqui na cidade? É isso? Ele disse, se você chama isso de cidade... Sim. Ó, mas é o seguinte, ó, desculpa aí, seu ET. Traduz pra ele aí, ó. Desculpa aí, ET. Não vai dar, tá? Nem se eu quisesse, eu poderia fazer isso, entendeu? Ele está repetindo de novo. Terráqueo, leve-me ao seu líder. É que não dá mesmo, ó. Foz do Iguaçu, explica pra ele aí. Foz do Iguaçu não tem prefeito. O prefeito está afastado. Agora, se o senhor ET quiser que eu leve até a prefeita interina, digo, a líder interina... Ele quer saber o que significa interina, Guilherme, pois não entende muito bem a dimensão chamada tempo. Interina significa transitória, tipo, ela é a chefona, mas só até o fim do mês, né, quando termina o mandato dela. Então ele quer que você o leve até o futuro líder, terráqueo Guilherme. Futuro líder também não dá, né? A tradutora, explica pra ele aí que o candidato que ganhou nas eleições pra prefeito foi impugnado, né? E agora nós vamos ter que fazer uma nova eleição, entendeu? Poxa vida, ele está achando nossa cidade muito primitiva, Guilherme. Ele agora quer saber se tem algum outro representante para que ele possa conversar. Representante, olha, tem até mais de um, né? Se representante for vereador, tem 15 vereadores, mas também não vai dar para levá-lo até lá, né? Porque 12 deles foram presos, inclusive o presidente da Câmara. Silly Jedi. Guilherme, ele quer saber que tipo de representantes são esses. Quem colocou esses representantes lá? Bom, quem colocou... não sei como você vai dizer isso pra ele, mas enfim, né? Fomos nós, né? Fomos nós através do voto popular, mas... Guilherme, Guilherme. Ele quer saber realmente se não tem mais nenhum líder para conversar. Mais um líder, deixa eu pensar. Bom, até tem, né? Tem o delegado, tem o juiz, né? Mas eles estão ocupados, né? Estão por aí prendendo os outros líderes. É, explica isso pra ele, vamos lá. Neste caso, Guilherme, ele disse que desistiu de tentar conversar. Que vai destruir toda a cidade. Destruir todos vocês. E que isso vai ser um favor. Já que vocês não sabem cuidar de nada. Nem de vocês. Até parece mesmo, mas que papinho mais mequetrefe esse, hein, ET? Primeiro chega aí com leve-me ao seu líder, leve-me ao seu líder, depois essa ladainha de vou destruir vocês, vaporizar vocês, ó, corta essa, meu, ô ET, tem nada melhor pra fazer, não? Ô, ET, não, isso não, ET, não, Fronte Transamérica, já voltamos, ET, para com isso, programa Fronte, se eu sobreviver, até meio-dia, corta essa, ET, não! Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of faith. That weren't no DJ, that was haze. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He's hoping, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do get. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star. La la la.

O processo simplesmente parou por falta de vereador para votar. Que beleza, Foz! É, e aquela história de que a língua é o chicote, hein? Que coisa impressionante. Na noite de quarta-feira, teve vereador emocionado na diplomação dos eleitos, citando Deus por ter conquistado um novo mandato, por estar ali onde está e tudo mais, colocando o nome à disposição para a disputa da presidência da Câmara, por ser uma figura honesta, enfim. E na quinta de manhã, em compensação, né, palavras só na presença do advogado. Também na quarta-feira, outros dois vereadores colocaram seu nome, até mesmo aí para disputa da nova eleição para prefeito, né, com a moral lá em cima. Só que na quinta-feira, creu. Na quinta, de 15 vereadores, só sobraram 3. Já na sexta, com a sexta fase da Operação Pecúlio, era apenas um, com os outros dois aí tendo sido alvo, né, de condução coercitiva para depoimento. E teve também dirigente político cantando vantagem na quinta de que não tinha tido seu nome enlameado na operação. Enfim, na sexta, ó, bingo. Pois é, meu amigo. Se não tem certeza de que o teto não é de vidro, ó, fica quietinho, fica pianinho. Não passa vergonha não, tá? E sabe quem é que está verdadeiramente feliz com essa bronca toda da quinta e da sexta fase da Operação Pecúlio? Ó, adivinha só, hein? A classe jurídica aqui de Foz do Iguaçu, os advogados, que devem faturar aí uma grana bem gorda, né, para representar todos os novos indiciados na operação que já tinha, né, nas quatro fases anteriores, gerado um balaio de grana nos escritórios locais. Presentão antecipado de Natal e dúvida que não quer calar, né? E os advogados presos, quem irá representá-los, né, nesses processos aí da Operação Pecúlio? Tem dia que é assim mesmo, né? Um dia da caça, outro do caçador. Que mundo cruel, hein? Mas é claro também que o amigo internauta não perdoou a prisão dos vereadores e dirigentes, né? Com memes e piadas que mostram todo o senso de humor do bom iguaçuense, que ainda só não aprendeu a votar, né? Fora isso, enfim, como humoristas excelentes. Ou será que faz piada votando? Só pode, né? Sei lá. Entre as várias piadas, eu vou destacar aqui algumas, né? O Bruno Zanetti foi sagaz ao escrever o seguinte: enquanto muitas câmaras municipais pensam em aumentar o número de vereadores, Foz do Iguaçu dá exemplo e reduz de 15 para apenas 1. Hashtag irônica, orgulho de Foz. Verdade, não tem nem muito o que falar. Já a Mayara Godoy perguntou, né, assim como quem não quer nada, se o Facebook não está pensando em criar um botão tipo aqueles dos terremotos, sabe, para você marcar no seu perfil e dizer que está seguro, né? Então, um botão daqueles para você marcar que está em Foz, está em liberdade e não foi preso na Operação Pecúlio. Olha, eu achei uma boa ideia. Por que não, né? Olha, a minha mãe pelo menos me ensinou sempre que é uma questão de educação, né? Não é porque a oportunidade surge que você precisa aproveitá-la. Por exemplo, dinheiro público é dinheiro de todos, mas é para ser usado como dinheiro de todos e não para meter a mão como se fosse de dinheiro de ninguém, né? E minha mãe ensinou também que uma hora a conta chega, né? Naquela lógica de que aqui se faz, aqui se paga. Então, ó, caros presos em regime preventivo ou temporário, que tal usar esse tempo aí encarcerado atrás das grades para pensar no que fizeram, especialmente aqueles que são acusados de meterem a mão ali no dinheiro da saúde pública, né? No dinheiro que era para tratar doentes, poupar sofrimento, salvar vidas, mas que estava sendo desviado para proveito de uns e outros, né? Então, aproveita aí, pensa aí, enquanto aqui do lado de fora, bom, a gente lamenta, claro, a gente chora também, né? Porque que cenário, que situação, né? Mas a gente também ri, porque olhando por esse aspecto, acho que não é tão errado assim rir da desgraça de vocês, né? Já que chorar a gente já chorou, vou até ajeitar aqui o ponto final da trilha, ó, pronto. Porque é isso aí. Vamos rir da desgraça de vocês também e ver se chega de uma vez por todas essa ladainha de engana que a gente gosta, né? Chega, tá louco? Oh, E vamos agora ao primeiro intervalo do programa de hoje, brevíssimo intervalo nesta última edição do ano do programa Fronte Transamérica. Na volta eu vou fazer aqui alguns agradecimentos, né? Agradecimentos a você que nos aturou aí ao longo de toda a temporada de 2016, porque, sinceramente, não foi fácil, né? E para mostrar que não foi fácil, não é e nunca será fácil, hoje tem também a última edição do ano do quadro do 7x1 da semana, que poderia até ser um 7x1 do ano, né? Mas teve tanta notícia nessa semana que não teve jeito, né? Fica como 7x1 da semana mesmo, até porque foi desgraça aí para mais de 7, né? Fronte Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.